Jesus bom. Para vencer o inimigo é preciso ter unção. Para ser vitorioso tem que andar em oração. Assim como Samuel, no passado ungiu Davi. Você pode ser ungido, porque tem profeta aqui. A unção de Deus é pra derrotar qualquer inimigo que te afrontar. Se você é crente cheio de unção, urso e o leão você vai matar. Se você cantar, a muralha cai. Se você orar, o inimigo sai. Se prepare agora pra receber, porque aqui tem unção e poder. É unção, é virtude, é vitória. É unção, é poder e é glória. É unção. Tem azeite do céu derramando aqui. É milagre, é Deus operando, Ele age. Já está curando, é real. A presença de Deus eu já posso sentir. Eita, meus irmãos, como esse Jesus é maravilhoso. Deus é pra quem quiser, porém só recebe quem usa fé. É perseverando na oração, joelho no chão como Josué. Se você confia é só aguardar, se Deus prometeu unção vai te dar. Deus está aqui só pra te dizer, já estou preparado para ungir você. É unção, é poder e é glória. É unção, é virtude, é vitória. É unção, tem azeite do céu derramando. É milagre, é Deus operando, Ele age. Já está curando, é real. A presença de Deus eu já posso sentir. É unção, é poder e é glória. É unção, é virtude, é vitória. É unção, tem azeite do céu derramando aqui. É milagre, é Deus operando, Ele age. Já está curando, é real. A presença de Deus eu já posso sentir. A presença de Deus eu já posso sentir.